Tudo começou no dia 2 de novembro, há alguns anos atrás. Foi aqui, nesta cidade, São Lourenço da Mata, que tudo começou. Quando o seu Antônio Ramos da Hora, o popular macaxeira, muito conhecido aqui em São Lourenço, homem de origem humilde, casou com Dona Ivonete Falcão da Hora. Mulher simples, do lar. E dessa união nasceram 6 filhos. Dentre eles, nascia Marcos Antônio da Hora. O nosso Marcos Antônio. Logo cedo, ele começou a ganhar a vida e se virava como podia. Uma hora vendia uma cocadinha, outra hora, laranja. Laranja Bahia. Pelas ruas aqui de São Lourenço se ouvia o grito daquele menino: olha a Laranja Bahia, olha a cocadinha. E ninguém vendo aquele menino magrinho podia imaginar que ele hoje seria o nosso Marcos Antônio. Às vezes ele fazia uns bicos como cobrador de Kombi. São Lourenço, quem vai? É um cruzeiro só. E ali estava ele, o nosso Marcos Antônio. Obrigado, Jesus. Hoje São Lourenço ficou pequena para o tamanho da sua voz. Vários discos de ouro. Todo o Brasil aprendeu a amar e a cantar junto com ele. E hoje ele está aqui. Marcos Antônio do Brasil. O Negrão abençoado. Canta comigo. Canta comigo assim. Vá, assim, ó. Eu vivi aprisionado sem poder. Levante a mão adorando ao céu, levante a mão. Para mim era a vontade era sair dali. O inimigo. Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Levante a mão e cante com as crianças. Vá, vá, vá. Foi Jesus. Meu Deus. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, todo o meu coração, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pois Jesus, somente Jesus. Oh, Jesus, meu Jesus, Filho de Deus, Jesus. O meu coração. Como quem diz, é o fim. Tem gente chorando aqui, ó. Sei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu, meu amigo, e vou te fazer feliz. Pois Jesus, oh, oh, oh, oh, meu Deus. Levante a mão, levante a mão, todos levante a mão. Aqueles que querem adorar a Deus, todos os jovens bonitos, todos os rapazes bonitos, todas as meninas bonitas, vá, vá. Aqueles que têm a fé no Senhor, as irmãs, os irmãos da Assembleia, da Batista, católicos, não importa, cante para Deus. Cante de novo, foi Jesus, quero ouvir, vá. Foi Jesus. Agora, eu quero ouvir, eu quero que vocês ouçam as crianças, vamos lá. Foi Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, somente a Ele. Foi Jesus, o Nazareno. Levante a mão assim comigo. Nazareno foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro. E a vida me deu a vida pra eu cantar pro povo do mundo. Pra eu cantar pro povo de Deus, pra eu cantar pro povo da minha terra, me deu a vida pra cantar.